saudade. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Difícil pra explicar, problemas sem solução. Tô subindo no elevador. Abre a porta, escuta o que eu vou te dizer. Vou te dizer: teu amor foi feito à mão pra mim. Me pegou, estacionei em você. Teu lado, aqui sempre estou e vou sempre estar, sempre estar. Nem que o carro quebre e no deserto eu vou te ver, vou te ver. E nem que o barco afunde, fenômeno está de volta. Banda Mega Pop Show. E vou sempre estar, sempre estar.